para nível 060, reduza para 250 nós. Ok, 060, 250 nós, reduzindo. Web 6621. No solo aos 48, ao liberar 121 decimal 9. 209. Ataque. Azul 4061, está autorizado o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Golf, pista 28, quando lá a torre 118 decimal 3. Através da Golf, é, 7093, torre Salvador, a pista é 28, azul 4061, não pode. 3566 na escuta do solo? Positivo. Autorizado primeira esquerda, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Primeira esquerda, quilo, reporta pátio principal, 3566. O Gono 754. Estimativo, solicitação no centro. Gente. Investe minha 721, não reduza para 220 nós. Estimativo, reduzindo. No 754, informe quando tiver condições de voar na posição CARI. Ok, informarei. No 721, não reduza para 220 nós. Já foi cotejado, 220 nós, reduzindo, 6721. 6721, eu confirmo indicado, por gentileza. 6721, indicado de 240 nós, agora passando para 220. Gente. Boa tarde, 4082, sinal, estabilizado localizador. Azul 4082, boa tarde, está visual com o aeródromo. Negativo, 4083. Azul 4082, reporte quando visual, o vento é de 210 graus com 10 nós. Reporte avistando. Afirmativo, reportará avistando, confirme, operando sob toda extensão? Afirmativo, a pista 28 opera em toda extensão. Toda extensão, sim, reportará avistando, 4082. 3566, vai dar passagem à aeronave da Azul taxiando no pátio principal, após prossegue para o portão 01. Passagem na da Azul, segue 013566. Presente por 1754. Mantém proa 754. Web 6721, autorizado voar na proa de CARI. 7721. Já está voando na proa de CARI. Quer que implemente velocidade para resolver aí? Se tiver condições, até 240 nós é possível? Até mais, senhor. 300 nós resolve aí? Com certeza. Vamos lá, para resolver, desempatar essa partida aí. A 924 vai ser ultrapassado pela esquerda, pela aeronave do Webjet. Vai segui-lo como número 4. Entendi. Jet 6721, desça para nível 040. 040, na proa de carne de 300 nós, 6721. Chame controle 133 decimal... O Webjet 6721, chame 19 decimal 35. 1935. Controle Salvador, Golo 924, boa tarde, ciente da Uniforme. Golo 924, aciona identificação, autorizado de chegada a CARI, desça para nível 060. CARI 060, 924. Dois quatro, informe de cada. 240. 754, chame e controle em 19.35. 19.35, 754. Nove dois quatro, informe de cada. 2409, 924. Sente. Nove dois quatro, desça para nível 050. 050, 924. Caçador 06, boa tarde, prossiga. Caçador 06, autorizado acionamento, reporte para o táxi. Torre Gol 941, no final 28, baixou, checou. O 941, continue a aproximação para 28, aguarde pista livre. Guarda pista livre, Gol. Azul 4082 no solo, ao 53, ao liberar 121.9. 121.9, 4482, obrigado, boa tarde. Solo, Azul 4082, livrou, não sei se custa, boa tarde. Azul 4082, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 09. Firma, estou conseguindo seu via táxi. Alfa Juliette para o 09, obrigado, boa tarde, 4482. A interseção que o senhor liberar, não há problema nenhum. Ok, obrigado. Ok. Torre Salvador, muito boa tarde, o TAM 3660, passa Índia Lima, Romeu 10, na sua escuta. Continue a aproximação para 28, aguarde liberação. O vento é de 220 graus com 10 nós, 3660. 7, não se escuta para o pouso, 60. Nove, dois, quatro, desça para nível 040. 040, vou no 9-10-4. Torre Salvador, bom dia, o Azul 4061, pronto no ponto de espera da 28. Bom dia, Azul 4061, mantenha o ponto de espera da 28. Mantendo, Azul 4061. Paulo Salvador, TAM 8001, boa tarde. Meu TAM 8001? Afirmativo. Recife 330, pronto, cópia? Afirmo. TAM 8001, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, mantenha proa até 3000 pés, curva à direita. Subida Aron, transição Melim. Frequência do controle 119.8, transponder 5540. O TAM 8001 copiou autorizado Recife 330, conforme sai da pista 28, mantém a proa até 3000 após Aron, transição Melim, 198 controle, 5540 no transponder. 8001 no correto, portão 11, chame pronto para o puxo e acionamento. É, te chamará. 1941, na 941, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07941. É para o Itapor, posso prosseguir para o pouso no Graer. 6, patrulha no 0, mantém-se em condições visuais, reporte Pituaçu. Reportará. Táxi, reporte para decolar. Tole Salvador, muito boa tarde, Gol 9600, sem que tem informação, Vitor. Seria o Gol 9600? Afirmo. Quando meia 00, acione a identificação, autorizado chegada CARI e desça para nível 050. CARI 050, ILS Yankee 28, na 600. Oi, Salvador, 6721. 6721 no WebJet, continue a aproximação para 28, aguarde liberação para o pouso. O vento é de 210 graus com 1 no 0 nós. 210 com 10, aguardando liberação de pouso. 6721. Controle patrulha 1 no 0 no através de Pituaçu. Patrulha 1 no 0, prossiga a proa do farol de Itapuã, chame torre 1 no 8, decimal 3. Proa do farol de Itapuã, torre 1 no 8, 3. No 600, desça para nível 040. 040, gol no 600. Zero, confirma, está fazendo desvios? Fui ao 58, libere a esquerda e chame o solo, 121, decimal 9. Lembrando a esquerda, é a Echo, 121, 973, só passar a informação, na final a gente controla até 98 mais de caldo, ok? 3660, chamando o solo. Ciente. Alô Salvador, bom dia, tá 3660, livrou táxi Eco. Tá 3660, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 10, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, tá 3660. Então vai ser o Zulu, gol na 600, aqui o centro tá informando o IASS Yankee, ok? Nós é o vento. 3110 com 11, o MS-21 livrou. Caçador 06, torre de controle. CLS Zulu. Colar com o ProSul, informa que vai cruzar com o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal que está próximo do farol de Itapuã. Fique atento ao tráfego. O mesmo está mantendo 500 pés em sentido contrário. CLS Caçador 06. Torre Patrulha 10. Patrulha 10, continue a aproximação pelo litoral, informa que vai cruzar com tráfego em sentido contrário, caçador 06, que está decolando da 17, e em ascensão para 500 pés. Fique atento ao tráfego. Ciente, no momento, na vertical do farol de Itapuã. Correto, mantenha a vertical do farol de Itapuã, guardando instruções para 17. Mantendo a vertical de Itapuã, guardando instruções, patrulha 10. Correto. Caçador 06 decolou ao Zulu 600, está visual com a aeronave da Polícia Rodoviária Federal na vertical do farol de Itapuã. Afirmativo, caçador 06. Gente, mantenha a separação visual com o tráfego, reporte após ter livrado o tráfego essencial do helicóptero. 706. Patrulha 10, qual o local do parqueamento após o pouso? É no Graero. Gente, mantenha-se no setor de Itapuã, informa que vai cruzar aí à sua esquerda com o helicóptero da Polícia Federal, o helicóptero Caçador 06, após ser autorizado a aproximação para 35. Ciente está visual com mesmo, o Caçador 06. Correto. Azul 4061, informa que temos um sequenciamento na final da 28, são mais duas aeronaves em aproximação para o pouso após ser autorizado o seu ingresso. Ciente, Azul 4061. Torre, boa tarde, 1754, na final do Zulu, baixou e travou. Uno 754, continue a aproximação para 28, aguarde liberação, o vento é 200 graus com 10 nós. Aguardando, gol 754. Webjet 6721, no solo 01, libere a esquerda, chame o solo, 121, decimal 9. Esquerda, 1219, sala 6721. Patrulha 10, tem condições de aproximar para pouso na cabeceira 35, vento 200 graus com 10 nós, confirme. 600, desça para nível 040, chame controle Salvador, 133 decimal, 19 decimal 35. 119 35, bora 600, 140. 28, mantenha o setor e aguarde instruções para 17. Caso autorizado, vai para 35 então, tá? Autorizado, então, aproximação para 35, chame no solo controlado, vento de 200 graus com 10 nós, patrulha 10. Chamará no solo 10. Gol no 754, o autorizado pouso na pista 28, vento de 200 graus com 10 nós. Autorizado pouso na 28, com 754. Afirmativo, autorizado pouso na 28. 06, rota chefe. Caçador 06, 119.8 agora, bom voo. 119.8, grato. Controle, caçador 06. É o caçador 06, mantendo a rota cheia da linha do litoral. Caçador 06, mantém sem condições visuais, 500 pés. 06. Patrulha na final da 35. Gente, patrulha 10, após o pouso pairado na 35, autorizado taxiar a baixa altura para o pátio do Graé. Gente, 10. Gol no 754 no solo aos 04, libere a esquerda, deixando o solo, 121 9. Esquerda, solo 219, gol 754. Solo, boa tarde, gol 754, livrou? Gol no 754, boa tarde, autorizado o táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, gol 754. Torre Salvador, muito boa tarde. 924, estabilizado em LS Yankee da 28. Gol 924, autorizado pouso na pista 28. O vento é de 200 graus com 10 nós. Autorizado pouso na 28, 924. Ciente, patrulhando 0. Azul 4061, após a passagem da aeronave da Gol, que está na final, autorizado alinhar e manter na 28. Visual com a aeronave da Gol, após a passagem ali, mantém na 28, Azul 4061. Né? Ciente, patrulha 10. Controle de Salvador, voo no 697, passa 170 para 150, restrito. Ao 07, libere a direita, à esquerda, corrija, chame o solo, 121.9. Esquerda, 21.9, 910. Passa 165 para 150, restrito. Ciente da informação, Vitor. Firme o nível dessa ação de identificação, desça para nível 070 na Proadianto, gol no 697. Ok, desce 070, Proadianto, gol no 697. Tive que a Max Serra confirme código que está acionado. Pelo Quebec Serra, mantém-se em condições visuais, corredor Caixa Pregos, reposta ingressão no corredor Veracruz. Pelo Quebec Serra, informe procedência, pessoas a bordo. Alô, Salvador, 8001 no gate 111 para pushback acionamento. Autorizado, P8001 no reporte táxi. Iniciando, chamada para táxi 8001. Gueco Golf Tango. Papatango Eco Golf Tango, acione identificação. Contato radar 68 milhas nordeste de Salvador. Reporte ponto ideal de descida. Reportarado, ideal de descida, Golf Tango. Chame o controle 119 decimal 8. 198. O autorizado chegada Kari, desça para nível 080. 80 chegada Kari. Papatango Whisky Vitor Golf, acione identificação. Controle, boa tarde, azul 4061, decolado cruzando 1500 pés. Anguiski, Vitor Golf, reporte ponto ideal de descida. Desça para nível 110, Anguiski, Vitor Golf. Ciente. Azul 4061 no contato radar da decolagem. Mantenha a proa até 3 mil pés após autorizado o perfil da saída Golem. Mantém proa até 3 mil após perfil da Golem, 4061. Salvador, muito boa tarde, voo no 600, vai passar o Romeu 67, do Zulu, baixado e travado visual. O no 600, autorizado pouso na pista 28, vento é de 200 graus com 11 nós. Tem livre pouso, pista 28, voo no 600. Chame controle 19 decimal 35. É 935 ou 697. Tango Whisky Vitor Golf em forma indicada. 260. Solo TAN 8001 para o táxi com 39 a bordo, alterna Natal, 4 horas e 3. 070 na proa de Ando para Ibite. É a velocidade, tá bom? Quer que reduza alguma coisa? Até a velocidade. Vai estar abrindo. Via Pátio, Juliette, Alfa, ponto de espera Golf, chama Torre. 60 mais 5 milhas. Salvador é Eco Tango, ideal descida. Tango Eco Golf Tango, desça para nível 080. Não. Desça para nível 080, Eco Golf Tango. Descendo, é 080, Golf Tango. Chame o solo, 121 decimal 9. Ao livrar, 12 ao 9, vou lá 60 já. Provado? Mano, transição frote. Confirma, por gentileza? Subida Momo, transição frote. Momo frote, 672 anos. Solo, gol na 600, muito boa tarde, de boa na Delta. Mano 600, autorizado táxi via Delta Kilo Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. 7 Delta Kilo Pátio 3, reporte para o principal, no 600. Objeto 6721 no pronto, cópia. Afirmativo, prossegue. Objeto 6721, autorizado Fortaleza, nível 3, 10, via Zulu 19. Decola da pista 28, mantenha pro até 3 mil pés após curva à direita. Subida Momo, transição frote. Frequência do controle 119.8, transponder 5543. 392, desça para nível 050. 50-3192. 022, mantenha a proa até 3 mil pés após curva direita na saída Momo, transição frote. 5543 é o código transponder, 119.8, controle de saída, confirmando, prossegue aerovia Up Zulu 19, WebJet 6721, remota 13. WebJet 6721, correto, remota 13, chame pronto para o push acionamento. Chamará quando pronto. Tango Eco Golf Tango, desça para nível 070. Descendo 070, Golf Tango. 754 Recife 390, já autorizado, aguarde cópia. Guardando. Uno 600, tá autorizado, ingresso, pátio principal, portão 062. 7612 no pátio principal, gol na 600. Solo TAN 317, informação Vitor 380, Guarulhos. TAN 3173, aguarde cópia. 3173. Uno 754, pronto, cópia. Por favor, pronto. Ano 754, autorizado Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, mantém proa até 3 mil pés, curva à direita, subida Aron, transição Melim. Frequência do controle 119.8, transponder 5544. 390, Recife, Upper Whisky 58, decola 28, mantém proa até 3 mil pés, curva à direita, compreendeu Aron, Melim. Controle 198, aciona 5544, bom, 754. Uno 754, correto, portão 08, chame pronto para o push e acionamento. Obrigado, chamarei. TAN 3173, tem o nível 340 já autorizado, solicita o 38. Copio 34. 188-3325, azul 4061. 50. Decola da pista 28, mantém proa até 3 mil pés após curva à esquerda. Subida Gole, Eval, após Eudes. Frequência do controle 119.8, transponder 5547.